Falar de memória. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Falar de Memória, sempre com João Guedes, nestas visitas ao passado, que apesar de distante, deixou marcas profundas. É disso exemplo a história que hoje recordamos e que vem no seguimento da última edição. Recuperamos desta feita os anarquistas chineses, um grupo que foi decisivo, João. Os anarquistas chineses são figuras de que não se fala na história. Certo é que fala-se dos republicanos, 1911, a Revolução Republicana, mas o que aconteceu foi que a Revolução Republicana de 1911 foi feita por anarquistas. Sun Yat-sen só viria a ser republicano mais tarde, antes era anarquista. O anarquismo surge na China e mostra-se em toda a sua amplitude com a revolta dos Taiping em 1850. Que falámos na última edição. Exatamente, que falámos na última edição. Portanto, aquelas ideias igualitárias que vêm da Rússia. O anarquismo, depois, quando chega ao Extremo Oriente, divide-se em dois grupos. Um, os anarquistas russos, que influenciam figuras chinesas e que depois se passa para o Japão. E no Japão produz um grupo também muito típico japonês de anarquismo. Aqui o anarquismo surge com grande força na província de Cantão, aqui em Macau. Aqui em Macau porquê? Porque os sítios onde os anarquistas se podiam pronunciar, apesar de todo o circunstancionalismo, que era a existência de polícias, de autoridades repressivas aqui em Macau, eles movimentavam-se muito mais facilmente do que se movimentavam na China. E, muito importante, as suas ideias aqui podiam ser impressas. Exatamente, o que não acontecia ali do outro lado da China. E depois, as autoridades portuguesas em Macau nunca fizeram especial vigilância política sobre a comunidade chinesa. Laissez-faire. Exatamente, ao contrário do que acontecia em Hong Kong, estamos já a seguir a 1850, portanto Hong Kong já está fundado e já tem os seus instrumentos repressivos que sabem o que se passa na colónia e que podem, portanto, atuar sempre que isso lhes aprouver e lhes convier para o bom relacionamento com o Império Chinês. Macau, as coisas são... é esse tal laissez-faire que tu dizes. Era mais dado à clandestinidade. Exatamente. E, portanto, aqui surge a grande figura do anarquismo chinês, que é Liu Cifu, um homem que... infelizmente para os anarquistas, morre muitíssimo cedo, com 30 e poucos anos de idade. É um homem que luta pelo Esperanto aqui em Macau, a língua franca internacional. Ele era dirigente associativo do Esperanto. Exatamente. E faz aqui um jornal Voco da Popolo. A voz do povo. A voz do povo, exatamente, em Esperanto. E funda a Sociedade do Galo Cantante, que é uma sociedade anarquista terrorista. Portanto, o objetivo deles é a ação direta e é assassinar os grandes expoentes do regime imperial. E conseguem. Eles chegam a assassinar um ministro do regime e o vice-rei de Cantão escapa por um triz. Liu Cifu é apoiado por figuras aqui de Macau, nomeadamente Lou Limioc, que o protege nitidamente. Quando mais tarde haveria de proteger a Sun Yat-sen. Exatamente. Ora bom, e então nessa altura de Liu Cixu, estamos em 1895, a altura em que Sun Yat-sen está em Cantão e lança a primeira revolta contra a dinastia Qing. Ele, Sun Yat-sen, recruta militantes para derrubarem o governo de Cantão, proclamar a independência de Cantão e depois então avançar sobre Pequim, e essa revolta, portanto, o recrutamento é mal feito, os ingleses sabem do que se passa e os próprios ingleses informam as autoridades cantonenses, e de maneira que mal a revolta estala, as tropas já estão preparadas e os dirigentes da revolta são todos presos, exceto Sun Yat-sen e um companheiro, que conseguem escapar. Sun Yat-sen escapa para Macau, onde tem o seu quartel-general montado. É aqui que o Sun Yat-sen anarquista e não republicano, como se diz facilmente por aí, foge para aqui e é enviado para um navio que zarpa de Hong Kong e o leva para o Japão. Toda a rede de apoio de Sun Yat-sen, nomeadamente aqui, é constituída por anarquistas. E o principal expoente do anarquismo é Chen Jiaoming, um homem que vem a ser depois o senhor da guerra de Cantão, é um general que se diz anarquista, que acabará muitos anos depois, já em 1950 e tal, por morrer em Hong Kong, exilado. Ele é um homem rico, um senhor feudal, e, portanto, mas que sempre se disse anarquista até morrer. Portanto, Macau, desde 1895 até a Revolução de 1911, em que Macau tem um papel importantíssimo, Macau era anarquista, não era republicano. E é importante dizer que as ideias anarquistas, nesta altura em que estamos a falar, tinham de facto uma adesão mundial, global, estavam presentes nas grandes capitais e eram ideias muito acarinhadas pelas vanguardas, pelas elites. Exatamente. O grande problema do anarquismo, e vemos que são os anarquistas que fazem, em parte, a Revolução de 1917, a Revolução Russa de 1917, mas são os primeiros a pagá-la, porque os bolchevistas, mal se apanham no poder, dizimam por completo os anarquistas e depois os socialistas revolucionários, que são parentes muito chegados ao anarquismo. O grande problema do anarquismo é este, é que o anarquismo é contra qualquer tipo de organização. E, portanto, os anarquistas conseguem fazer uma revolução, mas depois não conseguem gerir um país pós-revolucionário. E é isso que matou sempre o movimento anarquista internacional. Contrastava, evidentemente, com o comunismo, que fazia residir o seu poder no aparelho e na organização centralizada do poder. Exatamente, que é o que vemos aqui do outro lado da fronteira ainda hoje. E assim recordamos os anarquistas chineses, um grupo caído no esquecimento, mas que teve um papel determinante na Revolução Republicana Chinesa. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado. Thank you.